for the mob. Porções mente capta, man. E a fake MCs não vale a pena tentar improvisar por cima deste, man. Strictly for my people, na man. Need a dead represent. I'm saying, quem mandar esta é para o Cicax, what's up, man? Mike, my man, I mean, CIA crew, man, with the graffiti, turbo gangsters, funeral fucking party, a mafia, no man, Lee Boy, Brand, sapato, Vlad, Landin. Não penses que me esqueci da cachupa que prometeste, what up? Marquina, é bambina, é que sabe, man, what up, people AP, haha. Word of mouth quebra, dá-lhe power nas rimas, é iconic, na man. Keep struggling, na man. Bambin with my peeps, I want. Got it. Word up. Quando és por ti vai ser tarde demais, na man. Check it out. Mad nigga in your area. Word up. Check it out.